Olá, esta é a sala do Artesia. Seu objetivo é fazer um produto inovador de artesanato usando uma técnica de produção para atender os requisitos do seu público-alvo previsto no plano de negócio. Este plano de produção será baseado em duas pesquisas, uma no mundo real e outra no mundo virtual. No mundo virtual, tem que pesquisar sobre técnicas de produção, recursos humanos especializados, ferramentas, necessidades e qualidades exigidas pelo seu público-alvo para um produto de artesanato. Acesse fontes na biblioteca da loja, internet ou até mesmo entrevistando pessoas presentes no Artesia. Sempre atualize seu plano de negócio em um documento e publique-o na prateleira da biblioteca Artesia. No mundo real, você pesquisa fora sobre artesanato, entra no jogo novamente e atualiza o documento no plano de negócios e publica na prateleira da biblioteca da Artesia. Depois desses planos, você deve modelar seus produtos de acordo com seu plano de produção, que estará na biblioteca do ateliê, podendo ser usado até NPCs para fazê-los, mas com suas ideias em relação aos planos de produção. Tendo um novo produto, bote na sua prateleira no estoque para botar para vender. Haverá premiação dos três primeiros artesãos e dos três melhores artesãos.